já temos transportes gratuitos até ao secundário, como sabem. O secundário não é da competência, não era competência da Câmara, mas esta medida vem, como disse a senhora vereadora, e muito bem, vem dentro de uma política deste executivo na área e também, de certa forma, para fazer com que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão possa aliciar mais alunos. Por outro lado, também há, se nós repararmos, há alguma falta de quartos hoje na cidade quando para os alunos se instalarem. Tem havido muitas dificuldades. O que é que isto permite? Esta medida permite que qualquer aluno possa ficar em Lagares, em Nogueira, em outros lados, e ter transportes gratuitos para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Penso que é uma medida que tem um bom alcance, é uma medida que, de alargamento, e que poderá também proporcionar esta descentralização dos jovens não se localizarem todos em Oliveira, mas ficarem alguns na zona, que admito que não possam ir para muito longe, as Lagares, Nogueira, Lagiosa, Lagos, toda a zona mais periférica da cidade, e com isto facilitaremos a vida a estes alunos.